O abacaxi cristalizado caseiro é um doce perfeito para quem ama sobremesas com aquele toque crocante e refrescante. Feito com poucos ingredientes, essa receita transforma o abacaxi em um doce irresistível, com sabor intenso e textura incrível. Ideal para servir como petisco, sobremesa ou até acompanhar sorvetes e chantilly. Confira agora como preparar esse doce prático, saboroso e que encanta qualquer paladar. Abacaxi ingredientes. 2 abacaxis grandes cortados em cubos ou fatias médias. 1 kg de açúcar refinado. 2 litros de água. 100 ml de água extra. 1 colher, chá de bicarbonato de sódio. Mulher cozinhar modo de preparo. Comece colocando em uma panela grande os 2 litros de água com o bicarbonato de sódio e leve ao fogo até ferver. Adicione os pedaços de abacaxi e deixe ferver por alguns minutos para ajudar a firmar a fruta. Desligue o fogo, escorra bem os abacaxis e descarte essa água. Em outra panela grande, coloque o açúcar, os pedaços de abacaxi e os 100 ml de água, apenas para evitar queimar no início. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e deixe os pedaços de abacaxi descansando na calda por aproximadamente 24 horas. Isso ajuda no processo de cristalização. No dia seguinte, leve a panela novamente ao fogo e deixe ferver até que a calda comece a espumar e adquirir um tom levemente dourado. Quando a calda estiver bem espessa e espumante, desligue o fogo e retire os pedaços de abacaxi. Disponha os abacaxis sobre uma grelha ou grade, deixando escorrer e secar até ficarem firmes e cristalizados. Cronômetro tempo de preparo. Aproximadamente 1 hora mais 24 horas de descanso. Prato e talheres rendimento, cerca de 20 porções. Lâmpada elétrica perfeito para servir como petisco, acompanhamento de sobremesas ou presentear em embalagens artesanais. Faíscas dicas especiais. Secagem rápida. Em dias quentes e secos, o processo de cristalização é mais rápido. Se estiver úmido, pode levar mais tempo. Sabores extras. Adicione canela em pau ou cravo na calda para aromatizar o doce. Conservação. Guarde em pote de vidro bem fechado por até 15 dias, em local seco e fresco. Para servir, fica maravilhoso acompanhado de sorvete de creme ou chantilly.